Nike. Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque. Mano, fly pateta e o Matilha já sabe que um lobo solitário não vai fazer milagre. Escobar Gaviria, gigante no Mike. Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque. Mano, fly pateta e o Matilha já sabe que um lobo solitário não vai fazer milagre. É o cão chupando manga e eu fumando manga rosa. Na manga eu tenho uma carta que escrevi em tom de prosa. Dizem que eu sou prosaico, ainda não tomei Prozac. Não entendo, meu mosaico é muito sujo pro Projac. O topo do mundo nem todo mundo quer. A ponta do iceberg é só um pedaço do que é. Tenha fé em você mesmo e faça o que você puder. Se não for pra dar o sangue, vai ter que dar no pé. Dividindo as perdas com quem fecha comigo. Dividindo os ganhos com quem fecha comigo. Dividindo a vida pra multiplicar a força. Dá pra contar nos dedos quem eu considero amigo. O dedo do meio eu mando pra quem apontou o dedo. O fim do dedo duro vem do dedo no gatilho. Nem tudo tá tão joia, tem aliança que dá medo. Dependendo da quebrada, sinal de paz leva tiro. Gangsta paradise, minha gang tá legalize. Pra quem falava não, hoje não vão nega mais. O crime não é creme, Heisenberg não é Haagen-Dazs. Da lama para o pódio, é o que uma lenda faz. Nós engatilha rima e dispara sem piedade. Mais um crânio fuzilado com várias mensagens. Uns vem pra deixar bens, outros pra deixar saudade. O terrorista era um turista com uma bomba na bagagem. Nossa versatilidade não tem chroma key. Camuflado de tatuagem, trajado de chronic. E a fuga pelas quebradas foi de cheiro key. E eu nem sei o que esses caras tão cheirando aqui. A pista tá salgada, o baile tá uma uva. O guarda confundiu um fuzil com guarda-chuva. Se a carapuça é justa, serviu como uma luva. O brinquedo assassino tá debaixo da blusa. Papapapatetetá, explosivo no beat. Nós não é diamante, nós é dinamite. Chico Xavier do gueto fazendo show pela city. Só pra te informar que 19 não é 20. Da Madini e a garoa fina, molha o capuz e o moletom. Celebrando a vida, brindando veneno. Entre a fumaça e a luz do neon. Em cima da laje nós ganha maldade. Registra a cena, passa a visão. É no bololô que nós desembole. Quem tá na voz não nega atenção. Paraná, ué, Paraná, para Parangolé. Eles vão ter o que cê tem, mas não vai ser quem você é. Fixa, olha na lua que foguete não tem ré. E quando estiver de rolê pela rua, fica ligeiro com os gambé. Escobar Gaviria, gigante no Mike. Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque. Mano, fly pateta e o Matilha já sabe que um lobo solitário não vai fazer milagre. Escobar Gaviria, gigante no Mike. Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque. Mano, fly pateta e o Matilha já sabe que um lobo solitário não vai fazer milagre. Só pode ser bruxaria, então é forca. Essa grana não é da boca, é King Hogwarts XR. É a vassoura, vem nós tudo arrumadinho. O Weasley comprando roupa, fazer o mal. Foi fica em danger que seu pai paga essas contas. Os parentes pensa, o cabeça oca. Esse não tem responsa, só por Deus vai ter uma bolsa. Não para pra lavar louça. Como pode essas coisas? Desligando o Baby Shark só pra ver sua filha canta vida louca. Eu só queria um milênio, nem a porra do prêmio. Vocês esperam a nós morrer pra falar que nós é gênio. Paparazzi que alguém é autêntico não vira alguém idêntico. Um cordão no meu pescoço, eu me sinto fotogênico. Trampando 24 por 48 pra ter um 4x4. Das 9 às 18 vai falar que é exagero. Cê não pode ir no topo, aqui embaixo é a lama. Dá uma Ranger pro meu povo. Podia ser só mais um que só tá por aí. Mas eu tenho dois filhos, o exemplo tá aí. Tudo é difícil, mas insiste. Se é seu sonho, Deus permite. Segundo ato, da lama ao pódio. Sustento óbvio que é dinheiro ou sócios. Foco na família, não só em negócios. Partilhando de sonhos, sozinhos não vamos. Onde quem permite tudo é o dono desse plano, mano. E o Kita batega e eles louco pra pegar. Agora eu tô tranquilo, eles não vão me alcançar. É, Iana pode rir, mas com leão não vai colar. Esse é o retorno de quem um dia nunca esteve lá. Psicografo momentos onde o talento só não conta, é necessário, mas também é necessário. Paga as contas, não acredita. Se fica parado, morre no quase, que é uma dica. Faz faz, teu corre trampa, fica suave. Foi quando eu larguei essa vida bandida que traz uma grana, mas nunca traz paz. Traz menina que gosta do crime, tudo que atrasa te leva pra trás. Eu era do front junto com os amigos, fazendo dinheiro, querendo bem mais. Cansei do corre das notas, só quero minha cota. Agora eu sou pai, ai de mim que não acreditei no tempo. Fui viver de momento, perdido mais atento. Você me disse assim que já tava triste há tempos. Não me sinto o mesmo, parece que eu morri por dentro. Escobar Gaviria, gigante no mic. Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque. Mano, fly pateta e o Matilha já sabe que um lobo solitário não vai fazer milagre. Escobar Gaviria, gigante no mic. Vai reclamar com Deus, cê sabe o número do saque. Mano, fly pateta e o Matilha já sabe que um lobo solitário não vai fazer milagre. Tão de verdade e outro só pra tirar onda. Mas só aquele que é lealdade alcança as onça. Desafio hoje é ser melhor que ontem. Tem que aprender a viver pra querer puxar o bonde. Meu amor já sabe que meu pé é Titanic. Hoje o foco é umas coisas verdes e um piquenique. Vários se perderam, terminaram confusos. Ter chegado até aqui pra mim já foi triunfo. Rimei com o mendigo rindo na Praça da Sé. Paguei até um soufflé e ele disse, é isso, flé. Gordo pai na vé, tamo que deve é. Longe dos gambé, que nem o Eléo, assim que é. Mano, só perigoso na voz, rap real é que mói. O lado obscuro do crime corrói, poucas ideia. Só criminoso na minha plateia, formando a colmeia. Os caça-fantasma ignoram o geleia. Não me arrependo de ser old school. Vários debates me levam a Dubai. Transforma em lenda até meu pitbull. A Jericó sempre pedindo mais. Obediência nem sempre traz inteligência. Nunca apoiei desistência. Os guerrilheiros demonstram com antecedência. Loki pedindo clemência.